Caminhos de justiça, balança justa, Senhor, é a tua vontade. Na soberania, a humildade traz verdade. Os ímpios caem, sua esperança se vai, mas os justos em ti sempre estarão em paz. Ó Senhor, guia-me em teus caminhos, livra-me das sombras, dos caminhos sozinhos. A justiça é luz, é vida que brota nos braços da graça. Minha alma se nota, a cidade exulta dos justos, mas os perversos em desespero são justos. A quem despreza falta sabedoria, mas o homem de entendimento aguarda o dia. Ó Senhor, guia-me em teus caminhos, livra-me das sombras, dos caminhos sozinhos. A justiça é luz, é vida que brota nos braços da graça. Minha alma se nota, semeando justiça, colho a vida. Coração sincero em ti é a saída. Como árvore de vida, o justo florescerá na tua presença. O Pai sempre habitará. Ó Senhor, guia-me em teus caminhos, livra-me das sombras, dos caminhos sozinhos. A justiça é luz, é vida que brota nos braços da graça. Minha alma se nota, caminhos de justiça, em ti eu andarei, na paz que me dá para sempre viverei. A justiça é luz, é vida que brota nos braços da graça. Minha alma se nota.